coração e palavra de mãe é profecia mesmo, vagabundo. Leva mal não, outro. Marco, para com essa vida, meu filho, por favor. Para de sair à noite. Fica em casa. Sossega um pouco, menino. Se eu tivesse escutado minha mãe, ó. Véspera de Natal e nós aqui. 7 mil manos sem motivo pra rir. Já é quase meia-noite, esse horário é cruel. Queria poder conversar com o Noel. Ia fazer um pedido assim: ei, velhinho, traz a liberdade pra mim. Não foi possível, nem ele me atende. Nem sequer veio aqui pra poder ver a gente. Sair não dá, vou dormir se pá. A jegue é o melhor lugar pra pensar. Meu pensamento viaja no tempo. Lembro de umas fitas e até me arrependo. Fazer o que se assim tava escrito? A profecia cumpriu 2002, depois de Cristo. 28 de janeiro de 98. Vou passar batido, não, espera um pouco. O posto tá vazio, é só dar o bote. É entrar, enquadrar, trazer o malote. Ali tem grana de sobra, dom. Dá pra repor o que foi gasto no Réveillon. O restante é só investir. Demorou, Marquinho, pode crer, vamos aí. Tô ligeiro e atento. Quando ele vacilar, é nessa que eu entro. Já na intenção fui colando do lado. Frentista ignora de chapéu atolado. Tô tranquilo, sem grilo, na pura calma. Sem medo, remorso, sem trauma. Vai o que, gasolina ou álcool? Quieto. É assalto, nada pessoal, tiozinho. Eu lamento, na moral, vamos pra dentro. Cê vai me dar todo o dinheiro, firmeza. Anda, não embaça, põe tudo na mesa. Dois, um, zero, o tempo acabou. Ganância não vira, o que ficar ficou. Aí, tiozinho, põe tudo no pacote, vai logo. Peguei a boa, ih, ganhei na loto. Mesmo sozinho, cumpri a missão. Pipoca é pipoca, né? Ladrão é ladrão. Tiozinho, senta aí, não vai sair daqui. Fica no sossego, espera eu sair. De canto, filmei o movimento lá fora. Tudo normal, essa é a hora. Tô saindo pela ordem. Na lateral da perna, muquiei minha 9. Chave no contato, já tô de saída. Sinto ao mesmo tempo uma brisa esquisita. Um vento forte bateu no meu rosto. Me arrepiei dos pés ao pescoço. Dirijo devagar, mas preciso correr. Embaça geral, se Zé Povinho me ver. Cagueta grandão, se pã até me mata. Só pra ser herói, salvador da pátria. Bem no sapatinho, peguei a estrada. 1 da manhã, já é madrugada. Minha irmã, sem saber, deve tá me esperando. Itapeva, Minas Gerais, tô chegando. Passo a milhão, atravesso Bragança. Esqueci do ditado, quem espera alcança. De Saveiro 97 CLI. Carro de fuga, melhor que a Paraty. Olho pro banco, à minha direita. Vejo a 9, o dinheiro e penso, é muita treta. As armas têm um certo poder. Faz você pensar que é o foda sem ser. Hoje sei muito bem a real intenção. Seja bem-vindo à casa de detenção. Olá, ladrão. Aqui é sua nova casa, morou? Eu mando e você obedece. Fique bem, inimigo.